Chegando agora para o nosso segundo bloco, vamos falar sobre a etapa de Martins e da Sprint Cup, vitória de Jeff Gordon, segundo lugar de Matt Kenseth, quinto lugar de Jimmy Johnson, não estragaram o carro do Kevin Harvick, Denny Hamlin terminou mais uma vez no top 10, que mais aqui, é isso aí, o Chase pegando fogo, o campeonato empatado, nada mudou, nem Talladega, nem Martins, e vamos pro Texas. Destaques do Leonardo Guina e depois os destaques do Ed Lima, e aí nós vamos debater o que aconteceu lá no Paperclip. Bom, vou fazer algo diferente hoje, nós nunca fizemos isso, né? O só chamar a atenção foi o tempo da corrida, que foi de 3 horas e 44 minutos. Isso de bandeirada a bandeirada, bandeira verde a bandeira quadriculada. Nós tivemos 17 bandeiras amarelas, né? Isso depois nós vamos falar. Eu chutei que ia ter 18, teve 17. Tivemos 15 trocas de lideranças e 8 líderes diferentes. O Kenseth foi o que mais liderou com 202 voltas e o Johnson com 123 voltas. Mostrando que os dois líderes do Chase, né? O Kenseth e o Jimmy Johnson, eles estão lutando ferreamente por esse título aí. E é aquilo que eu volto a dizer, né? Quem bobear, escapou, vai chupar o dedo no final do ano lá em Homestead. Foi uma race bem aberta, né? Foi uma corrida mais aberta que a de abril, que em abril, na corrida de abril, o Jimmy Johnson dominou praticamente a corrida inteira. Acho que ele liderou 350 votos, uma coisa assim, né? E a temperatura domingo lá em Martins voltava cerca de 10 graus. Mas dentro da pista, né, o negócio estava fervendo lá, dava uns 40 graus lá dentro da pista. E o maior número de voltas lideradas em sequência foi do Kenseth, né, com 300, da volta 374 a 479, que foi 106 votos, porque tivemos uma troca de liderança muito grande durante a corrida toda. Já começando já, o Jeff Gordon, né, volta a vencer, ele chegou a sua vitória de número 88, a sua oitava vitória em Martinsville. O Jimmy Johnson também tem 8 agora, né? Já o Jimmy Johnson tem 8 e o Jeff Gordon agora se iguala ao Jimmy Johnson. E é a sua primeira vitória em 2013. O Jeff Gordon, que ficou um bom tempo, ficou devendo a vitória aí, mas bateu na trave até conseguir. E ele que era para estar fora do Chase, né, mas acabou sendo descoberto aquelas afacatruas lá que fizeram lá em Richmond, e foi adicionado no Chase perto de começar, se não me engano, foi na quinta ou na quarta que ele foi adicionado no Chase. E curiosamente, durante o Chase, ele só avançou. Só a Talladega que ele perdeu uma posição, né? Ele começou em 13º, foi oitavo, quarto, saiu de Talladega em quinto e agora subiu para terceiro. Então a evolução dele dentro do Chase está muito boa, né? Mostrando que o Jeff Gordon sabe andar, tem uma carreira longa para frente ainda, né? Então, parabéns ao Jeff Gordon, venceu essa corrida. Ganhar 88 corridas na NASCAR não é fácil, todo mundo sabe disso, né? Então, parabéns ao Jeff Gordon. Os meus destaques hoje vão ser 4. O primeiro, que é o Matt Kenseth, que terminou a corrida em segundo. Ele marcou seu 10º top 5 e o seu 4º no Chase. Então, o Matt Kenseth muito regular. E voltando a falar de novo, é a regularidade aí deva ser um diferencial lá em Roma, assim, quando chegar para disputar o título. Ele saiu de Talladega em segundo, né, lá no Chase, e agora ele volta à liderança. Fez uma corrida consistente, liderou 202 voltas e foi a pedra do sapato do Kenny em 13 corridas, mas agora ele encontrou a dele, que foi o Jeff Gordon, que tomou a vitória dele perto das últimas voltas. Depois ele não conseguiu mais pegar o Jeff Gordon. O Chris Bauer é um outro destaque, também corrida em terceiro. Ele fez duas boas corridas esse ano em março, viu? Ele foi segundo na primeira corrida, né, e terceiro agora. Ele marca o seu 9º top 5 do ano e soma 17 top 10. E em termos de 6, ele vem falando do Chase, né, vem muito mal. Foi o seu primeiro top 5 no Chase. E esse tem apenas 3 top 10, né? Então fica um negócio complicado para ele. Então, o Chris Bauer esse ano, eu apostaria que ele ia ser muito mais regular e ia dar muito mais trabalho. O meu outro destaque é o Danny Hamlin, ele terminou a corrida em décimo, em sétimo, né? Ele andou boa parte dentro do top 5. Ele chegou algum momento mostrar que seria favorito a vitória. Ele teve aquele problema com o Casey Kane lá, quando o Casey Kane rodou e acabou sofrendo um damage no carro, no paralama direito. O pessoal até que começou a falar que era, que já seria final de corrida para ele, que ele estava com muito azar e tal, tal. Mas não foi. Para mais que viu, esse tipo de damage não afeta muito o desempenho do carro, né? Então assim, aquele negócio do paralama que quebrou, né? O pessoal meteu a fitona preta lá e continuou, terminou bem a corrida ainda, né? Mas, assim, poderia ter avançado um pouco mais, mas dentro do contexto foi bem. E agora ele soma agora, ele chegou, deixa eu só lembrar, ele chegou ao seu segundo top 10 nas três últimas corridas, né? Isso é que eu queria lembrar. E o meu último destaque é o Jim McMurray, ele terminou a corrida em décimo, ele vem de vitória do Talladega, mas tanto ele como o Montoya andaram muito bem na tarde toda. O Montoya acabou tendo problemas maiores, o Jim McMurray acabou sendo mais feliz e terminou dentro do top 10, né? E agora o Jim McMurray tem uma vitória, 4 top 5 e 9 top 10 em 2013. Hélio? Então, pessoal, foi uma corrida muito boa. De certa maneira, eu esperava grandes trechos sem bandeira amarela, que foi o que não aconteceu. Como falando aqui, meu primeiro destaque, né? O Jeff Gordon, não sei, o Léo, vão zerar ele, vão falar tudo que deve se dizer dele, que é um piloto que parecia assim constante durante a temporada, só que vem crescendo na hora certa. E embora a diferença seja muito grande, mas é um tetracampeão, né? E ele pode aparecer muito forte na hora do vamos ver, porque ele tem todo esse know-how. Ele é Jeff Gordon, uma lenda do esporte. O meu segundo destaque aqui, né, o Matt Kenseth, que para mim foi o melhor piloto na pista, pelo segundo fim de semana onde ele bate Jimmy Johnson, onde em tese seria a casa dele. Primeira vez para mim foi em Charlotte, onde ele conseguiu dar a volta por cima depois de um início ruim, né, e foi se recuperando e no final acabou terminando na frente de Jimmy Johnson. E agora em Martinsville, conseguiu virar um jogo que parecia que depois de Talladega, o JJ iria abrir pontos. E mais um fim de semana onde Jimmy Johnson tem um carro muito veloz, um carro que parecia que ele dominaria a prova, venceria com tranquilidade, embora não tenha aparecido tanta força como foi em Talladega, como foi na própria Charlotte. Dessa vez, Jimmy Johnson, digamos que alguns pilotos acabaram forçando ele a jogar pesado, como foi o próprio Greg Biffle, como foi o Kevin Harvick, o Green Boyer, o Kyle Busch em certos momentos. Jimmy Johnson foi incomodado na tarde de domingo. É muito interessante que o campeonato vai empatado, faltando 3 corridas para o final. Querendo ou não, Kevin Harvick, Jeff Gordon e até o Kyle Busch, que depois de um grande fim de semana em Talladega, acabou ficando com as calças na mão, sem pneu, com o carro mal ajustado, né? E acabou terminando em 12º e 15º lugar, ficando Hélio, os líderes. Pode falar. Só te cortando um pouquinho aqui, o Jimmy Johnson, ele teve várias vezes problemas durante os pits, tá? Por isso que ele caiu muito lá pro meio do pelotão lá. E quando cai no meio do pelotão em Marshville, não tem como não. Lá o pessoal bate mesmo, o pessoal lá no meio do pelotão não perdoa muito não. Mas então o problema do Jimmy Johnson foi que ele acabou tendo muito erro de problema de estratégia muito lenta durante os pits. Inclusive até ele ficou muito bravo uma vez. Eu não lembro qual parada que foi, ele ficou muito bravo, porque a equipe do Marquês foi muito mais rápido que eles, que a equipe do Jimmy Johnson, né? E ele voltou pro meio do pelotão e relargou em 16º. E foi nessa hora aí que ele e o Greg Biffle trocaram bastante as tintas ali, né? O Biffle e o Johnson. Foi nesse momento aí. Então o Jimmy Johnson, na verdade mesmo, ele sofreu um pouco com o atraso da equipe dele, que sempre devolvia ele pro meio do pelotão. estão relargando lá atrás. E lá no meio do pelotão, meu amigo, lá não tem. Não tem barriga me dói, não. Lá não tem barriga me dói, não. Lá no meio do pelotão, o pessoal empurra, o pessoal bate, o pessoal não tá nem, não. Pode continuar, ele. Inclusive, Léo, como foi na primeira prova em Chicago, né, no próprio Kansas, né? É, até teve aquela reclamação do Jack Knaus, né? Que algumas bandeiras amarelas da NASCAR, na opinião dele, seriam meio desnecessárias, né? É, Jimmy Johnson, um piloto, quando tem um long run, né, um stint muito grande, ele prevalece em cima de todo mundo. Ele deita em cima de todo mundo, ninguém pega ele. E acabou não sendo o caso nesse fim de semana em Martinsville, que foi uma prova bem truncada, bem amarrada. E foi bem interessante porque foi um jogo de estratégia no meio da prova. Essas bandeiras amarelas, o Kenseth, ele foi punido, né? Não tenho certeza, mas ele acabou caindo lá pro fundo. Não tenho certeza se o Kenseth foi punido, mas teve uma hora lá que ele acabou indo pro fim do pelotão. Aí algumas amarelas, o Kenseth tinha que andar duas, três vezes, aproveitando para colocar pneus novos, né, por combustível. Logo após, o Jimmy Johnson entrando nessa estratégia também. Por último, o próprio Kyle Busch e Jeff Gordon, que estavam na frente, né, fizeram a penúltima parada, né. Até que nesse momento, para mim, foi a grande jogada ruim pro próprio Kyle Busch, porque ele caiu lá para trás. Quando ele vinha subindo, teve a bandeira amarela, todo mundo entrou, e aquele posicionamento de pista que tanto ele quanto Jeff Gordon tinha acabou virando história. Embora Jeff Gordon, mais uma vez, como já foi na vitória que ele teve em Homestead no ano passado, como foi em Atlanta no ano passado, em Sonoma esse ano, o Gordon é um piloto que esse último stint parece que ele consegue encontrar alguma coisa no carro, que ele vem muito forte, muito rápido. Tanto que, se a gente for ver o número de provas que ele acaba perdendo, o segundo e terceiro lugar, que ele tinha o carro mais rápido da prova, e por azar de uma bandeira amarela na hora errada, ou tipo, num, chegar muito tarde no primeiro colocado, ele acaba não vencendo, né? Vocês podem perceber no histórico aí, tanto as coisas que ele chega em segundo lugar, segundo, terceiro lugar, que ele tinha o carro para vencer a prova caso tivesse um pouco de sorte, né? E dessa vez o Gordon conseguiu a vitória. Mas voltando aos meus destaques aqui, depois o Matt Kenseth, que para mim foi o melhor piloto da pista, né? Eu vou citar aqui o próprio Juan Pablo Montoya, né? Que mesmo terminando atrás do Jamie McMurray, sofreu com a estratégia também. Teve um erro ali, ele acabou não entrando no pit, acabou ficando sem pneus. Ele e o Kyle Edwards chegaram até, inclusive, tomar volta, né? O Montoya, mais uma vez, muito sólido, muito bem. Mas o azar, aliado com um pouco de uma certa inconsistência, eu até brinco que essa prova de Martinsville mostra bem o que foi a passagem do Montoya na NASCAR. Um piloto muito rápido, muito forte, quando ele tá no momento dele, como ele apareceu um Richmond, Dover, né, do nada ele vinha para vencer, própria Bristol, né, que ele tinha carro para ganhar a corrida, mas foi punido, né, acabou não vencendo a prova. Mas para mim parece que no Montoya falta uma certa consistência para chegar lá na frente. Isso aí, aliado a erros da equipe, né, fica muito complicado, né. Mas o Montoya fez um grande trabalho. Outro piloto que eu vou, dois pilotos que eu vou chamar aqui, eles não terminaram bem a corrida. O David Reagan acabou largando bem, largou entre os 10 primeiros, teve um início de prova muito sólido ali entre os 20 primeiros com o carro da front row, né, cara, é uma coisa de se louvar, né. Só que teve um problema no motor e acabou abandonando na parte inicial da prova. E o outro é Landon Cassio, que ele tinha um patrocinador novo nesse fim de semana e andou a primeira parte da prova inteira ali entre os 20 primeiros, entre os 25 primeiros, o que para um carro da Circus Sport, que se a gente lembrar, era aquele carro 33 que o Steven Leish corria no ano passado, aquele carro não fazia start and park, mas ele utilizava chassis mais antigos, né? Tentava sobreviver durante a prova para no estilo meio Norm Benning, né? Fechando o grid, né? Mas tentando sobreviver, é um time que já tem dois carros cada fim de semana. E eu tô animado nessa questão que a gente sempre fala, né, da NASCAR. As equipes pequenas começarem a investir mais, começarem a entrar mais. Eu vejo com muitos bons olhos a essa equipe, a Circuit Sport, do carro 40 e do carro 33. Embora o carro 40 seja meio em sociedade com outro time, mas é a mesma estrutura, né? Daí o outro piloto que eu quero destacar aqui, cara, é a Tanica Petri, que pra mim fez uma prova espetacular. Terminou em 17º lugar, mas Ela boa, garoto. Boa, boa. Ela chegou a andar ali no top 10 ali e sólida, cara. É muito positivo isso. E lembrando que enquanto Ryan Newman bateu e Mark Martin foi atropelado pelo Kurt Busch lá, tava correndo com aquele carro lá, aquele Modifier, né? Foi até engraçado, uma certa parte da próxima, se não me engano, o Matt Kenseth estava liderando a corrida, não lembro quem que estava atrás dele, e o Mark no mesmo ritmo, andando forte, mas o carro 14, depois que o Tony Stewart saiu, virou toda a corrida e acaba destruído. Mesmo na prova boa, como semana passada, que o Austin Dillon teve nesse carro, e teve uma grande apresentação, o carro sofreu danos, né? E o meu destaque negativo vai para da prova, vai para Casey Kane, né? Que mais uma vez não teve um desempenho patético, né? A coisa mais relevante que ele fez durante a tarde foi jogar o coitado do Landon Cassio no muro, que fazia uma prova digna, que eu acabei até citando aqui, né? E outro piloto, pessoal, não sei se vocês repararam no ticker no início da prova, que eu me surpreendi, até no início da prova eu cheguei a estar falando que parecia que a German tinha caído nos últimos fins de semana, mas pelo fato de a gente ter bastante bandeiras amarelas, o cara subiu, chegou a andar entre os 10 ali, top 15, Casey Mears, né? Que até um tempo atrás ele estava na cola de Juan Pablo Montoya na tabela, até um pouquinho antes ali do fim da corrida pelo Chase, ele chegou a estar andando também ali, perto da Danica Patrick, terminou em 21º lugar, o que é um resultado muito bom para esse time. Minha parte é isso aí, pessoal, dos destaques. Ah, e outro destaque pequeno aqui, né? O Ken Schreider, né? Ele que no início da prova estava andando na frente de, ali no top 26, top 25 ali, que com um carro 32 que acompanha os treinos, acompanha as provas quando tem o time Rio, tudo bem que é o piloto mais jovem, né? Mas é o carro que normalmente chega a andar atrás dos antigos Startup Park, né? Que hoje em dia eles estão pelo menos tentando correr metade da corrida 100%, né? Que é o McDowell e o Johnny Mecher. O carro 32 chegava atrás desses caras, viu? Ken Schreider chegou a colocar o carro na posição muito digna, né? Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Não, se tem mais alguma coisa, pode completar. Não, eu só quero fazer uma pergunta pra você, cara. Quantas bandeiras amarelas que os carros da BK Racing causaram? 7, 8? Rapaz, boa pergunta. Eu ia destacar isso aí também. Vamos lá. Vamos contar aqui. São 1, 2, 3, 4... Que eles estiveram envolvidos em 4. Ô Pedro, será que o Broughton Smith está financiando essa equipe? Porque quem acompanhava no ano passado lembra, né, que... Pode ser, né? No fim do Chase do ano passado, muita gente reclamava, assim, né, do... Digamos que o Léo vai concordar comigo, no ano passado, a aura da categoria, sabe, tinha um clima meio pesado, os fãs às vezes criticavam, muitas vezes, muito pelo layout do COT, né, dos carros, das corridas que não tinham muita movimentação, né? E o Broughton Smith, eu acho que depois da prova do Texas, ele chegou e deu uma declaração falando que por ele implantava fazer algumas alterações, algo como um time, tipo, fazer bandeiras amarelas artificiais, né? Contratar pilotos só para rodarem, assim. Daí ficou toda essa mítica, assim, em cima dele. É, bem lembrado. Bom, então vamos lá. Acho que ficou pouco para mim falar, né? O Hélio e o Léo quase que resumiram o que eu vi do evento também. Meu primeiro destaque vai para a linha de fora, né? Das relargadas, que foi o maior adversário do Jimmy Johnson e do Chad Knaus durante a prova. Aí meu segundo destaque vão para os pneus, que 2 ou 4, ou nenhum, ou não trocar, ou entrar. Na verdade, trocar ou não trocar também mudou toda a dinâmica da corrida, botou o Matt Kenseth lá para trás, botou o Jimmy Johnson na frente, depois botou o Jimmy Johnson atrás, o Matt Kenseth na frente, fez uma salada de fruta. Mas assim, a parte mais engraçada para mim de acompanhar foi o Chad Knaus reclamando de todas as relargadas estarem caindo pro lado de fora, né? Então, e quem viu a corrida viu que a linha de dentro era bilhões de vezes melhor, né? O Montoya, numa relargada lá, nas relargadas por dentro, ele conseguiu chegar até em segundo lugar, né? E quando teve uma relargada por fora lá, em uma volta, ele perdeu 10 posições. Depois, pneus também, a gente conseguiu ver um desempenho do Kenseth, do Kyle Busch, do próprio Montoya, que não optou por não parar e foi o que prejudicou mais a prova dele, também acabou caindo lá para trás, depois teve que pegar um lucky dog e tal. Assim, a corrida foi fantástica, recheada de bandeiras amarelas, bastante trocas na liderança. Só para me dar o número exato aqui para vocês, foram 15 trocas de líderes com 8 pilotos liderando, assim, é até um número considerável para a Martin. Os maiores líderes na prova foram Matt Kenseth, Jimmy Johnson e o Pace Car. O Pace Car liderou 111, o Jimmy Johnson liderou 123 e o Kenseth 202. Cara, ficou difícil, hein? Vocês não deixaram nada pra me falar, cara. Vocês são foda, hein? Vamos lá, então vou dar meus destaques. Vou falar. Excelente prova do Dale Jr., inclusive. Difícil não falar do Jeff Gordon, né, cara? Voltou a vencer quase depois de um ano, né? Foi sólido durante toda a prova e pressionou no momento certo o Matt Kenseth e roubou o doce do Kenseth no finalzinho. Deixando o Chase empatado e entrando como virtual candidato. O Bowyer, apesar de não estar tão bem assim, conseguiu um terceiro lugar, vem vindo de bons resultados, depois de todo o problema lá, mostrando que a Michael Ottman ainda é um time muito sólido. Keselowski voltou a andar bem, né, terminou em quarto lugar, conseguiu segurar o Jimmy Johnson, que estava doido para fazer a ultrapassagem. Harvick, como se esperava, não aconteceu do Richard mandar sabotar o carro do Harvick, e terminou em sexto, também está vivo. Hamlin voltou a andar bem. Dale Jr., apesar de ter aquele problema lá no começo, lá, vários contatos, teve um pedaço da frente do carro que acabou saindo, como o Léo disse também, tem pouca função a carga aerodinâmica nesse circuito, não atrapalhou bastante. O Biffle, mediano como sempre, né, não conseguiu... se envolveu lá naquele incidente com o Jimmy Johnson lá, depois no fim da prova ficou putinho, quase matou o de rir aqui com o GIF agora há pouco, que eu estava vendo aqui dele puteando o Johnson pelo pescoço, mas na pista mesmo não conseguiu dar o toque e, sei lá, não sei se ele ficou com medo de tirar o Jimmy Johnson, né, de dar um chega para lá, e aí preferiu conversar depois. Jamie Mack, muito sólido, décimo lugar, perfeito pro time. Burton, um cara que andou a prova inteira entre os 10 primeiros, me surpreendeu bastante, achei que terminaria até melhor, mas acabou pecando também nessas escolhas de parar e não parar. Cal Edwards, parecia um louco no começo da corrida, provocou duas bandeiras amarelas, se estabilizou e terminou em 12º. Montoya, o Hélio falou bem, perdeu na parada junto com o Matt Kenseth, e aí o Montoya... Depois que cai no meio do pelotão, aí ficou nervoso, parece, aí contato, se pegou o Cauri Camirola, aí deu uma danificada no carro. Mesmo assim, salvou um 13º lugar. Kyle Busch foi aquilo que a gente já conversou umas semanas atrás, né? Gasta demais o equipamento e na hora da verdade não tem equipamento. Para mim, deu adeus ao título. Pode completar, Hélio, antes que a gente perca o ponto aí. Só sobre o Jeff Burton, cara, é bom lembrar que o Cal Edwards mandou ele pro espaço rápido, bem no início da prova. O Burton caiu lá para trás e rapidamente subiu. O Burton, engraçado que New Hampshire, Martins, essas pistas mais curtas, parece que ele tem um fio muito bom ainda. E vamos ver, né, cara, ano que vem o que vai virar dele, né? Não sei qual vai ser a dele, na verdade, né? Se ele vai arrumar a equipe ou não. Segundo ele deu entrevista, ele tá mexendo. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Danica Patrick, cara. Putz, que beleza de corrida da Danica. Ficou volta atrás. Fez as estratégias corretas. Tem um puta de um crew chief. O carro bem acertado. Andou bem, não errou. Se recuperou. Chegou a andar melhor ainda do que ela terminou. Mas é puro aprendizado para mim, ficou muito bom, cara. Ficou de bom tamanho. Andar na frente de Kurt Busch, Ambrose, Almirola, Mears, Menard, esses caras aí que são mais graduados, com mais experiência, é importante para a Danica e fazer uma prova sólida, que é o mais importante ainda, né? O Lando Cassio, o Elhão também já arrematou tudo que tinha para ser dito. Uma pena o Casey Kane ter colocado ele no muro, sem necessidade nenhuma. Quem mais aqui que eu consigo? Colewitt me... Me decepcionou um pouco com a prova dele, não conseguiu andar bem. Mesma coisa aconteceu com o Kyle Larson, que mais uma vez teve um problema de motor nessa segunda prova dele. Pode completar. Sobre o Larson, assistiu o qualife e se não fosse um pequeno erro dele no final da volta dele, ele ia largar entre os 10 primeiros. Um pequeno erro, parecia que Martinsville não é uma pista que favorecia o estilo dele de correr, que é sempre saindo com a traseira, né? E é mais flat. O Léo vai concordar. Quando você tem que atacar muito dentro, né? Não é aquela coisa que... Mas, enfim, é um aprendizado, né? Com certeza, não. Jamie Mack ainda, né? Não largou tão mal. Quem que era o outro que eu tava tentando aqui lembrar? Era o Rick Stenhouse Jr., né? Também se enroscou no começo da corrida e acabou com um resultado bem ruim. Corridão, cara, corridão mesmo. Excelente trabalho do Kenseth, voltando a encostar no Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson parecia, como foi em algumas outras provas, ter o melhor carro, mas acabou não terminando no Victory Lane. Ainda acredito que está muito mais para o Jimmy Johnson esse campeonato. Não vai ser tão fácil como eu vinha pensando. Eu achava que ele ia dar uma deslanchada agora depois de Martin. Mas aí a gente tem Texas, que é onde ele costuma fazer um feijão com arroz. Na verdade, a estratégia dele é essa, cara. Se ele não vence, ele tem que terminar entre os 5 primeiros. E se o Kenseth terminar bem, na outra corrida ele tem que terminar melhor que o Kenseth. Eu acho que para termos de campeonato, é isso aí mesmo. Não tem muito do que correr, não. Eu acho que ele está fazendo o papel dele certinho, pilotando do jeito que é exigido para ele ser campeão. O Kenseth também está da mesma forma. Então, assim, vão chegar em Miami, talvez, do mesmo jeito que chegou Edwards e Tony Stewart, né? Brigando pela posição. Quem chegar na frente se sagra campeão. E vai ser uma briga franca mesmo. Pra mim tá super aberto. Objeções? Alguém? Objeções? É isso mesmo aí, Pedro. O Jimmy Johnson, vamos ver, né, cara? Porque, como eu falei na minha parte, o Matt Kenseth deu duas grandes respostas ao Jimmy Johnson, né, cara? Uma em Charlotte, quando ele estava numa situação difícil durante a prova muito complicada, com poucas bandeiras amarelas, Jimmy Johnson dominando, o Kenseth sofrendo para andar no top 10, no final, depois daquela bandeira amarela, no final lá, ele conseguiu dar o corte no Jimmy Johnson e nos caras, por pouco não ganha a corrida. Agora, nesse último final de semana, Matt Kenseth, que não tinha os números, melhores números do mundo, né? Eu acho que ele tinha 8 top 10 na carreira, não tenho certeza se era esse número. E Martins, enquanto o Jimmy Johnson tinha 8 vitórias, né? O pessoal até brincava chamando a pista de Johnsonsville, né? Eu acho que já na prova de eu tenho Texas, os números aqui, viu? E é bom lembrar, né, Léo, que os números da Joe Gibbs ainda são muito. Os números da Toyota em pistas de uma milha e meia ainda são, de certa maneira, melhores do que os números da Hendrick, né? E tem o Jeff Gordon, o fator Jeff Gordon e até o próprio Kevin Harvick, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Embora os Chases, nessa época, nesses anos de Chase que o Jimmy Johnson dominou, não tenham sido surpreendentes, mas a gente sabe o que é a NASCAR. Uma bandeira amarela na hora errada pode mudar tudo, né? Ó, só pra falar os números aqui, ó. O Jimmy Johnson tem 23 largadas e o Matt Kenseth tem 27 largadas. E mais se viu, tá? O Johnson tem 8 vitórias e o Matt Kenseth tem nenhuma. O Johnson tem 20 top 10 e o Kenseth tem 8. A média de chegada do Jimmy Johnson é 5.3. Do Matt Kenseth é de 15.8. O Jimmy Johnson já liderou 2.327 voltas em Martinsville. E o Martin Kenseth liderou apenas 169 voltas. Então, assim, ó. Nesse final de semana, o Martin Kenseth liderou. Ele liderou mais voltas do que ele já tinha liderado em 27 largadas. Pra ver o tanto que o Martin está focado esse ano no. Não, no Chase. O desempenho dele vem sendo fantástico. Ah, né? aproveitando o gancho, eu já aproveitei que estou falando um pouco hoje, né? Então só aproveitando só. Eu andei lendo aí por aí, porque falou que a gente se enganou, né? Porque eu até comentei com o Pedro no Twitter, né? Que nós se enganamos, que o grande diferencial, nós apostamos em Talladega, né? E não foi Talladega, que seria Martinsville. Então assim, ó, conhecendo os números do Jimmy Johnson em Martinsville, nós apostamos que o Jimmy Johnson realmente iria fazer, no mínimo, fazer uma boa corrida. Tanto é que ele fez uma excelente corrida, terminou em quinto, né? Então, assim, ele terminou em quinto dentro da média dele, que é de 5.3 em 23 largadas. A média dele é de 5.3 em 23 largadas. Então, assim, ele terminou em quinto dentro dessa média dele. Então, assim, nós já conhecemos os números do Jimmy Johnson e Martinsville. E por isso apostamos que, assim, o divisor de mares seria em Talladega. Só que também nós não contávamos que teríamos uma corrida em Talladega super tranquila. Tanto é que a última corrida tranquila em Talladega, que teve apenas 3 bandeiras amarelas, foi lá em 2002. Então faz muito tempo que não tínhamos uma corrida com tanto pouco acidente igual tivemos. E se não me engano, acho que foi em 2001 ou 2000, que não tivemos nenhuma bandeira amarela, não aconteceu nada. Tivemos nenhuma bandeira amarela, foi uma corrida que o Dale Regina ganhou. Eu acho que foi 2001, eu não lembro direito não. Então assim, só para frisar aqui, né, o Jimmy Johnson em Martinsville, nós conhecemos os números dele em Martinsville, por isso que nós apostamos que Talladega, por ser uma loteria, seria sim o divisor de mares no Chase. Só que ambos tiveram esse problema. O Jimmy Johnson teve problema, não teve problema, mas quando ele desceu, ele tentou descer, né, sair fora do single file e descer para tentar alguém empurrar ele para frente, e ninguém acompanhou ele, todo mundo seguindo o single file, e o Matt Kenseth terminou que quase se arrastando, porque ele teve problemas no carro. Eu não sei o que que é, mas eu lembro que ele teve problemas no carro, eu não lembro o que que é. Do carro, que ele tava com problema no carro, eu acho que era vibração, muita vibração, que ele não conseguiu nem avançar um pouco mais depois de ir pra frente. Então, assim, conhecendo o número do Jimmy Johnson e Martinsville, por isso que nós apostamos que Martinsville, Jimmy Johnson, iria muito bem. Tanto é que, eu não sei se vocês continuam com a opinião, mas tanto é que em Phoenix vai ser igual Martinsville. Lá é ou ele ganha, ou é top 5, ou é segundo, terceiro, e lá em Phoenix vai ser a mesma história. Tanto é que eu aposto no Jimmy Johnson lá em Phoenix, né, para ganhar a corrida, quase certeza que ele ganha a corrida lá, porque os números dele lá também em Phoenix é de impressionar. E o Martinsville ainda não tem os números tão convincentes, né, igual tem o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson, felizmente, né? Nós temos que admitir que os números dele são fantásticos. Só para fazer um parênteses aí agora, a gente falando de Chevrolet, Toyota, a Chevrolet já conquistou o título de montadora, tá? Fechou agora em Martinsville com a vitória do Jeff Gordon. Toyota não consegue alcançar mais em pontos. É uma pontuação diferente, é igual para a Rookie of the Year. Mas, de qualquer forma, a Chevrolet já tem melhores resultados entre os 4 primeiros. Então, é isso que a coloca como a melhor montadora do ano já. 11º título de montadora seguido para a Chevrolet e 37º na história de 61 anos da NASCAR. 63 anos, não me engano, 64. Bom, é isso aí. Estou ruim de conta. O Leozão falou tudo. Lógico, não dá para contar que Talladega ia ser uma prova tão tranquila, né? Então vamos lá. Querem ofender mais alguém aí que pilotou mal lá em Martinsville? Tá tudo beleza? Ô Pedro, só terminando o negócio de Talladega aí. E tipo, foi uma prova O final foi imprevisível, porque ninguém... A coisa foi inteira, três atalados, dois, o pessoal muito agressivo. Ninguém acreditava que aquela linha de cima ia surgir daquele jeito e ia fazer os grandões cair do cavalo. É, foi bem interessante. É, muita gente... Só voltando aqui, só para terminar, que eu não tive no programa passado, né? Muita gente reclamou que não sei o que, não sei o que, porque tava acostumada com o antigo estilo... Ainda bem, né? Antigo estilo, né? Do Cartango, né? Que pra mim é um modo de corrida muito perigoso e que eu torço pra a Truck, pelo menos em Daytona, não é muito nesse estilo, né? É em dupla, mas chega a se parecer com as corridas da Cup, com a placa, com a entrada de ar, com os ajustes, pra não ser aquela corrida em dupla, né? Mas na Nationwide Series, como a gente já viu alguns acidentes, eu torço pra NASCAR extinguir esse tipo de corrida, porque é muito perigoso. O cara que empurra atrás não vê nada. Mas só terminando, a tática daquela corrida, tipo, faltando 6, 7 voltas no final, quando houve aquela manobra da linha de cima ali, cara, era imprevisível. Ninguém achava que aquela linha por cima iria ser tão forte, iria derrubar Jimmy Johnson, ia derrubar o próprio Kyle Busch, né, que se apresentava forte naquela tarde. Foi bem interessante isso. Mas você levantando a bola sobre Martinsville, eu acho assim, cara, eu vejo muita gente, principalmente aqui do Brasil, pedindo mais um misto no Chase, que é isso, que é aquilo. Tudo bem, mas eu acho que, como se viu em Eldora, como se vê em algumas ações que a NASCAR faz, eu acho que a categoria tem que, tudo bem, modelo de negócio, isso, aquilo, mas... Tem que tentar trazer pelo menos mais uma ou duas provas, mais uma pista curta pro no estilo de Martinsville ou de Bristol. Tipo, eu quero aquele short track mesmo, sabe? Como é Greenville Pickens, como era Norte em Gisboro, né? Essas pistas que a gente vê na KN Pro Series, na Arca, né? Onde tem corridas espetaculares, né? Como a própria Winchester, né? Que é uma pistinha tradicionalíssima, só que quem só corre lá hoje em dia é a Arca, as regionais, mas a essência da NASCAR está nas pistas curtas, cara. E eu queria muito ver a categoria com pelo menos mais uma corrida nesse tipo de traçado, porque é muito excitante ver. E lá, assim como Talladega, é meio que nivela, né, cara? Aqueles caras que bons mesmo, com o talento do piloto consegue sobressair o equipamento, né? Como a gente viu, né, em alguns casos nessa prova, de pilotos com equipamento inferior conseguindo andar lá na frente e fazendo um trabalho muito bom. Uma volta às origens, mas assim, eu acho que a NASCAR tem que buscar mesclar um pouco de cada coisa, né? Lógico que as short tracks são o início da categoria, vou colocar desse jeito, sim. Mas eu sou favorável mesmo no Chase, até não quero entrar muito nisso aí, já discutimos bastante isso aí. Mas eu acho que é uma forma de colocar um pouco de talento específico dentro do Chase aí para poder mesclar melhor as coisas. Mas eu não vou pegar esse ponto aí, não. Bom, vamos lá. Sobre Martins, o que mais que eu ia falar? Bom, já falei da Chevrolet, né, que travou como campeão, tá? Vamos lá. Para puxar o campeonato, então, né? Pode sim, Pedro. Campeonato. Jimmy Johnson lidera com 35 de pontagem para o Kevin Harvick, 37 de vantagem para o Kenseth, 66 para o Kyle Busch, 69 para o Edwards, 104 para o Junior, 105 para o Bowyer, 106 para o Gordon, 131 para o Biffle, 142 para o Kurt. Isso se o campeonato não fosse disputado no Chase. Um dado curioso aqui, o Casey Kane seria apenas o 15º colocado, atrás de McMurray, Keselowski, Newman e por aí vai. Agora, como nós estamos falando do campeonato que tem Chase, então o Jimmy Johnson não lidera. Quem lidera é o Matt Kenseth pelo número de vitórias, 2.294 pontos e 7 vitórias. O Jimmy Johnson é segundo, 2.294 pontos e 5 vitórias. Jeff Gordon, que começou em 13º Chase sem nenhum ponto de bônus, é o terceiro, 27 pontos atrás dos líderes. Harvick é o quarto colocado, 28 atrás de Johnson e Kenseth. Kyle Busch vem 36, Bowyer 55, Dale Jr. 56, Biffle 58, Buchão 75, Edwards 76, Logan 85, Newman, que mais uma vez deu azar de novo, né? Sempre o Newman dando azar, tinha sólido novamente, 106 pontos. O Newman, na verdade, foi arrancado da prova, né, pelo Kevin Harvick, né, lembrando. O Kevin Harvick pediu desculpa, foi um erro dele. É, depois que bate, é fácil pedir desculpa. 124, Casey Kane é o último. O McMurray abriu ainda mais em cima do Keselowski. Não, o Keselowski descontou uns pontos aí. Agora são 14 pontos, de 24 pontos de desvantagem na briga pelo 1 milhão. E o Martin Truex Jr. já vem bem atrás já. É, observações aí a respeito do campeonato? Bom, para falar, né, agora já foram 7 etapas do Chase e continua tudo como começou, né, continua tudo zerado. A vantagem é do Matt Kenseth por número de vitórias, mas aí a luta pelo Chase aí continua zerado. Creio eu que dificilmente Jeff Gordon, o Harvick ou o próprio Kyle Busch, né, eles chegarão lá em Homestead com força a voltar pelo Chase, né? Não aposto muito ferreamente neles para eles lutar com o Chase lá no final do ano. Mas agora são 3 corridas e 3 corridas tudo zerado para Kenseth e Johnson. Tá aí bem próximo, vai ser um campeonato muito apertado, que vai se decidir bem nos detalhes mesmo. E o que nós sempre falou, né? Nesse Chase aí vai ser. É, quem escorregar, vai perder o título. Então, tudo zerado aí, 3 corridas pro final do Chase, 0 pontos para todo mundo, e vamos ver quem vai ser campeão esse ano. Então, pessoal, cara, sinceramente, eu acho que tá na cara que tá entre os dois, né? Óbvio, né? Mas o próprio Jeff Gordon, né? Por ter sido campeão, né? E por ele estar nessa evolução, né? Tá crescendo, né? Pode ser um cara que esteja correndo por fora e caso um dos dois tropece, pode dar um calor em Homestead. Mas, a princípio, está entre esses dois. Kyle Busch e Kevin Harvick, é um caso engraçado. É meio parecido o que está acontecendo na Truck Series com o Matt Crafton e o segundo, terceiro, quarto colocado. Uma corrida os caras vão bem, conseguem tirar, só que na outra acabam perdendo pontos. Aí, para esses dois aí, até o Jeff Gordon, eles têm que chegar à frente dos dois, do Matt Kenseth e do Jimmy Johnson, e descontando a diferença, e vencendo corridas. Porque, por exemplo, se o Jeff Gordon chegar a vencer no Texas, o Jimmy Johnson conseguir um top 5 em quarto, quinto, e o Matt Kenseth um sexto, sétimo também, querendo ou não, o Jeff Gordon vai estar conquistando bônus points. Não adianta nada ele chegar em segundo e os caras em quinto e em sexto. Esses pilotos têm que conseguir o máximo de pontos possíveis para ter alguma chance lá na frente. Porque se for para contar com um erro desses dois pilotos, fica muito. É muito complicado. Mas como a gente citou aqui, né? Os chases que o Jimmy Johnson venceu foram marcados por situações. Não aconteceu nada bizarro, assim, nenhuma situação que deu uma virada grande. Pode ser que nesse ano aconteça, né? Mas pela lógica, por esses pilotos que vêm dominando, eu acho que seria até uma injustiça caso um desses dois perdesse o título. Nos últimos 2 anos que o Johnson não foi campeão, ele estava correndo bem por fora na briga entre Stewart e Edwards, e ele acabou batendo em Charlotte, num erro dele mesmo. E no ano passado, quando ele perdeu para o Keselowski, ele acabou errando, em Phoenix ele forçou o equipamento demais, e aí acabou tendo um pneu estourado e foi no muro. E em Homestead, talvez com grandes chances de ser campeão, pelo desempenho que Keselowski vinha tendo, ele acabou tendo um problema de câmbio. Então, assim, vamos colocar que um pouco de fator sorte, um pouco de erro do próprio Jimmy Johnson custou para ele talvez um título. Talvez ele estava mais perto de ser campeão na luta com o Keselowski do que contra Stewart e Edwards em 2011. Mas, de qualquer forma, se acontecer alguma coisa muito diferente, e se for contar regularidade, lógico, quem tem mais chance de perder o campeonato é Matt Kenseth. Por isso que eu ainda acho que o Jimmy Johnson tem mais chance de ser campeão. E contando também que o Johnson, ele tem histórico bons, tanto em Martinsville, como ele fez um top 5, apesar do Kansas ter tido um bom resultado. E, aliás, ele fez top, só não fez um top 5, né, desde quando começou o Chase. Talladega também, né, Talladega, dois. E assim, Texas é uma pista onde ele costuma andar bem. Se não vencer, faz o arroz com feijão dele. E termina ali entre os cinco primeiros. É, Phoenix ele domina também. E aí a gente vai para Miami, onde geralmente ele chega para fazer só o dele mesmo e torcendo para dar zebra pro adversário. O average finish do Jimmy Johnson no Texas é 9.1 e ele tem 2 vitórias no Texas. Então, é uma pista que ele faz o arroz com feijão, né? Então, por isso que ele vai sempre muito bem. 9.1 é excelente. E Phoenix, acho que se puxar aí, deve ser até melhor também. É, já tô quase lá já. É, e vamos lá. E aí, Ó, Miami é Phoenix isso. são. Pedro, ó, Phoenix são 4 vitórias em Phoenix, em 20 largadas. E o average finish dele é 6.4. Então, sei lá se o Kenseth vai conseguir se manter tão à frente. Eu acredito que a decisão Ó. fica por Miami, ponto a ponto ainda. Mas vamos ver se não acontece nada de anormal nessa. Lembrando que Texas são 500 milhas, né? É uma prova longa como Charlotte, então pode complicar. Bom. Então, Léo, queria saber do novo layout de Phoenix, se acabou mudando alguma coisa nos números. Também foram o quê? 5, 6 provas, né? Foi no final de 2012, 2011, né, que foi inaugurado o novo layout de Phoenix, né? Você acha que pode ter algum. Essas médias podem ser alteradas de alguma maneira? Não, eu creio que não, porque as últimas corridas dele foram boas do Jimmy Johnson. Não vai alterar tanto assim, não. Mas, por exemplo, a primeira corrida desse ano ele terminou em segundo, né? Então, não altera tanto assim, não. Ele tá, lógico que ele não é como antes. Antes ele teve 3 vitórias seguidas, né? 2007, as duas de 2008. Então, mas mesmo assim, ele continua num bom average finish. Só para falar do Matt Kenseth no Texas, o Kenseth no Texas ele tá um pouquinho melhor que o. Não um pouco melhor que o Jimmy Johnson, né? É, teoricamente tá melhor sim. Ele tem 2 vitórias também no Texas e o average finish do Kenseth é 8.5. Então, no Texas o Matt Kenseth tem uma vantagem um pouco maior e no Phoenix o Jimmy Johnson tem uma vantagem um pouco maior em cima do Kenseth. E Holmes é algo obsoleto ainda, vamos dizer assim. Holmes é uma corrida que geralmente já chega lá com quase tudo decidido lá. Seria muito interessante, pessoal, se caso não acontecesse alguma coisa que Kyle Busch, Kevin Harvick e Jeff Gordon chegassem na última prova, pelo menos com os 5 entre 25 pontos. Traria um tempero especial, né? Mesmo se o Johnson, se o Kenseth chegarem com a diferençazinha um do outro, cara, mas eu acho que para a própria NASCAR seria espetacular, né, cara? No primeiro ano desse novo carro, né? Na minha opinião, essa temporada, tirando o problema de Richmond, eu acho que está sendo um sucesso o primeiro ano desse carro. Mas isso é um assunto para um outro Trio Ride no final do ano, né? Quando a gente for fazer o balanço de tudo, né? Positivo, é isso mesmo. Bom, vamos ver, né? O que eu espero é que cheguem brigando forte em Miami. Se tiver mais pilotos na briga aí, eu acho que o Jeff Gordon vai levar com folga até para Miami, com chances. Mas, na real, mesmo assim, entre Jimmy Johnson e Kenseth. Mas, né, como eu costumo falar, isso aqui é NASCAR, né, amigo? Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Jimmy Johnson e Kenseth pode se estranhar no Texas aí. Quem sabe chega aí Harvick e Gordon brigando, porque o Kyle Busch a gente já sabe que morreu lá no Kansas, lá e tá aí Muito já. bem, muito bem, muito bem. Positivo. Mas, Então sim, vamos lá. mas. Não, mas só. Sim, mas Segue o jogo! só terminando aqui. Eu acho que de qualquer maneira é positivo para NASCAR esse Chase. Eu só lamento muito por Dale Jr. em Chicago, da mesma maneira que você lamentou o Logano. Eu acho que se o Dale Jr. ele merecia estar nessa briga ali, nesse arco de 30 pontos, 35 pontos, porque ele vem fazer, mesmo não vencendo as provas, tá certo, tá faltando alguma coisinha, mas como eu sempre digo, para mim Dale Jr. é um dos pilotos mais subestimados que a gente vê. O trabalho que ele vem fazendo esse ano está sendo muito bom. O segundo ano seguido que ele vem fazendo um trabalho redondinho ali. Vitórias são alguns detalhes que não entram, mas está sendo válido. Sem sombra de dúvidas. Bom, moçada, então vamos lá. Vou pôr fim a esse bloco da Sprint Cup. A gente volta no terceiro e último bloco para responder as perguntas e também deixar os palpites para as três etapas que acontecem no Texas. A gente tem Trucks na sexta, né? Nationwide no sábado e Sprint Cup no domingo à noite. É isso aí. Sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for.